apresento o Aldo Bolsão pra todos possam ouvir. Com essa casa cascudo direto do Andaraí, eu vou doer. Sempre representando o hip hop. Não tem Faustão no Lugu, eu sou o primeiro do hip-hop. Revolução, eu vou fazer de maneira diferente. Não tem ódio do coração e tento usar mais a mente. Quanto barreiras no caminho, mas sou persistente. Mas se cair, levanto, sigo em frente. Segura a bronca, dou dois e mantenha a calma. Se vacilar o filho da puta, rouba minha alma. Essa verdade está perdendo e quem paga é o povo. Que pela falta de cultura, vota nele de novo. E paga caro, com o corpo e com a alma. E entrega na mão de um pastor, pra ver se sala com a barriga vazia, não consegue pensar. Eu peço proteção a Deus, Oxalá de Fortaleza que eu sou. E do Nariê de frente, e de janeiro, e de sincero, chapa quente. Vai de malzinha, agora e vão em frente. Vai também, escraviza sua mente. Eu sei bem, que é mais correção de paz. E planta minha semente. Cavalhando nunca toma onde quem tem. Predadores, senhores, quem nem tem. Querem centrados, a redição. Nossa vitória não será por acidente. Pô, tá rimando na batida, compadre. Só pra quem faz, vou fechar no rima, assina, compadre. Ninguém me faz, o bumbum bate forte. Só escapa quem tem sorte. Misturo hip hop, só não consegue dar zonado. Então é impressionante enquanto o b-boy rodando. Não deixa queimar meu filme, eu dança, me valorizando. Revolução, quem sabe faz na hora e fica antenado. E tudo que é luz é olho, nem tem nem soldado. De passagem, mas não vinha passeio. Distintos intentos percorro meu caminho sem receio. Meu discurso bem cheio, acerto em cheio. E creio que nosso destino final é estar em paz. O seio do universo, campo de visão aberto. Minha serenidade conserva conversas, conversas com meu neto. Compreendo velho que sou. Sei de onde vem e sei pra onde eu vou. Na moral, eu ainda tenho colheita que forneço madeira na prefeitura. De quebra de soltura espiritual. Faz essas preces, pensamentos negativos são como fezes. Investam em todo lugar, abraço dos prédios. Considere, por isso São Paulo traz igual a tênis grato do seu leque. E siga para o alto, alto é hipnótico do sistema. Eu levo a pedida, sou levado por ela. Mas eu tomo guerreiro, nunca amarela. Pra me poder crescer, não me deixe enlouquecer. Só você sabe o que é melhor para você. Eu recupero e vou em frente na parada. Não sou controlado e tomo com a maravada. Eu sigo meu caminho, tranquilo e sozinho. Eu matador ainda tô me cronomizando. Fala, rapaziada, eu e Benegão representamos o Paulo. E o Paco é os mais famosos do Brasil. Planet Rap! Vários irmãos e agora e vão em frente. Mas também escravizam sua mente. Eu sei bem que é mais correção de paz. E plantou minha semente. Apoiando nunca tomou de quem tem. Predadores, senhores que vendem. Querem ser trás a edição. Represento que sou com quem ando de voo. Tá subindo o caminho e do avião. Represento que sou com quem ando de voo. Tá subindo o caminho e do avião. Sim.